no 251 e alternado 1 no 3325. Sente, Maré Recife, 125, 1 no 3325. Obrigado, até daqui a pouco. Certo. Antônio Salvador, Guardião 07. Prossiga, 07. Já falou de Ondina para o CAP com 4 a borra, toda mantendo 510. Guardião 07. Guardião 07, o ajuste de 1015, informe visual com o local de pouso. 1015, informará visual com o local de pouso. Frequência. Straight to Conquista 5221. Após a passagem de tráfego, voltar 3304, ali mantenho no zero. Cliente Alfa Vitor Juliette, só mais um instantinho, tem um tráfego da TAM aí na curta final no zero. Olimpo 03 na escuta. Livre acionar, chame táxi. 260, Paulinho Horário 1245, confirma. Okay. Se for desejar antecipar o horário, eu tenho que dar entrar em contato com a sala IS aí para apresentar a CHG, ok? Sinal cabe, Guardião 07. Frequência livre, chama para regresso, Guardião 07. 7. Zero 02, direito 129. 209, direito 3602. Oi, Salvador, tá 3663, ponto de espera da 10, pronto. Dono 982, bom dia, identifique, chegada Mari, fui na Pro de Itape e desça para o nível 140 inicialmente. É, entrou no Itape 140, vou 982. Portão 07, bom dia. Alfa Juliette 07, bom dia. ILS, torre 1895. 1895, 888. Quilo Serra Lima, livre ILS, desça para 2000, informe no localizador. Ciente 2000, chamada localizador, Quilo Serra Lima. Vitor Juliette, ingressa cheque, chama 198, bom voo. O Índia 90, falou em Itaque, chama ingresso no 7. Torre Salvador, gol no 888, estabilizado. No 888, aguardando autorização de pouso. Guarda. Alfa Victor Juliette, ciência da decolagem, mantenha 1.000 pés de condições visuais, acione e transpõe em posição normal. R8-3304. 188, livre pouso no 0, 110 com 10 nós. Pouso autorizado, cabeceiro no 08, 888. 80. 380, tá 3304. São 3859, chame Recife 1251 e alterna 13325. Recife 251-3325, fica aberto, até 3859. Confirme a sua razão descida. 3500. 35221, confirme rate of climb. 100. Roger. Controle Salvador, Filho Serra Lima, intercepta no localizador. Filho Serra Lima, passando Duna, torre 186. 186, ok. Salvador, bom dia, 062, Vona, já 2050, 4240, informação. 6250, bom dia, identifique, chegada mar, indica para o nível 150. Do Papa Romeu, Quiro Serra Lima. Atingi 140, gol 983. Net, gol 1982. Desça para o nível 050. Informação de tráfego 12 horas 21 milhas com rumo oeste. Cruzando nível 120 em subida para 160. É o mal passando 72. Ciente, 050, gol 982. Como incrementar a razão descida, gol 1982? Vai aumentar a razão, ok? Net. 888, 39, direita, 129. 219, direita, 888. 3663, tempista livre, vento 1 a centena com 109, autorizado a decolar. Livre decolagem. 10, 3663. Falador Gol 1888, virou. Gol 1888, bom dia, táxi via Alfa Índia, portão 03. Alfa Índia 03, 1882. Acesso e decolagem sem parada, o Índia November Alfa, tem um tráfego aí girando base para 17. Zero, Índia November Alfa, mantenha, mantenha para te esperar. Oi, Guilherme Serra Lima, passe para a direita, trem baixado checado. Serra Lima, livre pouso no 7, uma centena com 10. Guilherme Serra Lima. Guardião 07, 500 pés no litoral, ajuste no 095, informe no farol de Itapuã. 095, câmara Itapuã, Guardião 07. Baby 5281, contact now Recife Center, frequency 126.0, if unable 128.8. 160, backup 128.8.1, so long. So long. Go 1982, tráfego já foi liberado, lista livre o ILS, lista para 12 mil pés, o ajuste no 095. Para 2000, no 095, 93. Controle de trip 5414, deu descida. Controle de trip 5414, é o número 2 na aproximação, está subvetor para sequenciamento, foi com proa norte, limitado pelo localizador e desce somente para uma centena. Proa Norte, limitado pelo LOC, uma centena, 35494, número 2, ciente. Controle relador, Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Já visual com o campo, está na vertical aqui de Tietã, Guardião 07. Controle Salvador, muito bom dia, o seu 3663, decolou curva direita. 95. Atingiu no 50, 6250. E para o táxi, piloto Romeu. Tango Romeu, aguarda só um instante pro táxi. Aguardando pro táxi, Romeu. Ela atingiu 150. O Oceano 6250, desça inicialmente para o nível 090. Vertical de Itapuã, Guardião 07. Guardião 07, torre, frequência 1895. 1895, grato. Torre 119, decimal 8, aciona 5461. Foi na Proa de Leda, suba para o 340. Proa de Leda, 340, 38, correção 3663. E deve. Controle 198, 5461 no transponder. Oceanair 6311 na posição 1. Cotejamento correto, chama pronto, pushback acionamento 6311. Chamará 6311. Webjet 5811 está pronto para o táxi PLB 138, autonomia 3 horas e 49, alternando com fins. Confirme o alternado? Confins, Webjet 5811. Sente, autorizado o táxi Juliette Alfa no ponto de espera da 10, torre 198, decimal 95, o ajuste 10 no 5, tem um bom voo, 589. Com ajuste 10 no 5, táxi Juliette Alfa, ponto de espera chama a torre 11895, ambiente 5819. Ingresso, piloto Tango Romeu. Piloto Tango Romeu, aguarda o ingresso, tem tráfego correndo na decolagem. Aviso alto, aeronave na decolagem, Tango Romeu. Após o tráfego, ingressa, reporte a linha de prova. Após a decolagem, ingressa, Tango Romeu. Olimpo 03, já tem o plano sistema aguardando cópia no pátio militar. 260, Brasil. Atendi Alfa Vitor Juliette, mantém mil pés de condição visual, esfregança livre para a coordenação, chama para regresso. Chamar para regresso, Alfa Vitor Juliette, condição visual, esfregança livre. TRIP-5414 para o localizador, curva direita na proa 060. Direita 060, TRIP-5414. Oceanair 6250, desça até 4000 pés, 1015. 4000, hein? Iniciando a curva esquerda para o cruzamento do campo, índio November Alpha. Já trava. 5891 da web, pronto no ponto de espera da 10. O Web vai alinhar e manter, aguardando o cruzamento do tráfego que decolou da 17. Alinha e mantém. Alinha e mantém, 5891. Tango Romeu tem livre decolagem no 7, 110 graus, 109. Iniciando, Romeu. Chanel 6250, vetoração para sequenciamento esquerda para o norte, limitado pelo localizador. Índia November Alpha para cruzamento do campo. Cruza e prossegue com controle 198, Índia November Alpha. Retorno cruzar ao campo e passar para o controle, Índia 9 Alfa. Salvador, bom dia, Papa Romeo, Índia, November Alfa, decolada 17, mantendo 1000 pés. Índia, November Alfa, mantendo 1000 pés, posição visual, quando eu posso, próximo a 20ª milha. Manterá condições visuais, reportará a final da 20ª milha, Índia, November Alfa. Controle, Salvador, aquele cordial, bom dia, de Papa Tango, Quilo Tango Romeo. Bom dia, Quilo Tango Romeo, mantém condições visuais, 1000 pés no litoral, como no Coral da Barra. Se possível, senhor, tem condições de voar para a direta de Morro de São Paulo a 2500 pés? Autorizado 2500, direto Morro, Quilo Tango Romeu. Grato, Romeu. 5414, vem na Pro de Duna para a final ILS. 5414, Duna. Com 414, redução para 1709, vai seguir Boeing 737-800, que está 5 milhas para a Duna. 170, segue Boeing, trip 544. Pirate, pode chamar o controle, senhor? Afirmativo, 198, prossegue, bom voo. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, Web 589, bom dia. Sim, Web 589, contato radar, vou para o 340. 340, possibilidade de play down? Autorizado para o delay down. Para o delay down, obrigado. 3663, chame Recife, frequência 1251 e alterna 133-25. Ok, confio 1251, 12335. 13325, a secundária. 3325, ok, 3325, perdão. O 3663. Chama 6250, curva direita pro de Duna, desça para 3000 pés. Pro de Duna, 3000, 5414, autorizado a final, desça para 2000 pés. 2000, 5414, pode descer pelo glide? Confirmo. Ato. Quilo Tango Romeu foi autorizado, 2500 direto Cairo. Correção direto Morro. Voo no 982 estabilizou? Estabilizou, Vitano. Obrigado pela colaboração, Torre 1895, tem um bom posto. 18? 95. 95, obrigado. 35414, completa final, torre 1895, tem um bom posto. Muito obrigado. Visual já. Chanel 6250, desce para 12 mil pés, aguarde transferência de comunicações. Já está no localizador, vai descer pelo flight 6250. Autorizado Brasília, nível 260, via UP Zulu 17, até Fox Romeo Mike, após Upper Whisky 10, decolagem pistão 10, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Gole, transição ao Fito, frequência do controle 119.8, aciona 5505. Planejamento correto, confirmando já acionado. Chanel 6250, chama Gratô em Salvador, 1895, tem um bom posto. 982, no sol 55, direito 29. 55, direita, Zanalfa. Livre pouso, uma centena com 10. Livre pouso no 0, 3P, 5494. Jet 5811, chame Recife 1251 e alterna 1325. Afirmo. Táxi via Alfa e Juliette, portão 05. Alfa e Juliette, portão 05, para o gol 1982. Aguardando Salvador e Papa Romeo Índia November Alpha, solicita da presente subir para 2.500 pés para treinamento. Índia November Alpha, subir mantém 2.500 pés e condições visuais. Cliente autorizado 2.500 pés, condições visuais, Índia November Alpha. No solo 57, libera direito 129. Brenda direita 129, 5414. Senado livre, pouso, pista livre, 110, 109. Livre, pouso. Solo, TRIP 5414, livrou na sua escuta. TRIP 5414, bom dia, táxi Alfa e Juliette, remota 1-4. Bom dia, táxi Alfa e Juliette, remota 1-4. 5414. Serra, bom dia, Morro São Paulo, mil pés. Quem é isso? Quem é isso? Gente, autorizado Morro, inicialmente mil pés no corredor Axé, aguardando liberação do controle para ascensão até o 025. Decola da 17, curva à direita, controle opera 198 e aciona 0123, o que é o Quebec Serra? Correto, qual é o PAV? Acionamento táxi da colagem 1895 com a torre agora, 1015 no ajuste, bom voo, Kilo Quebec Serra. Confirme o PLB do Olympus. Autorizado táxi até Taxo Hotel, reporta na hotel, Olympus 03. Ingresso no 7015. Chinelo 6210. 6250, bom dia, táxi Alfa e reporta antes da táxi Juliette. Alfa da Juliette. Pushback, tem o Airbus da companhia que vai ingressar à sua esquerda no portão 02. Aguarda só um minuto. Sim, aguardar. O 6250 da Oceané prossegue Alfa Índia até o portão 02. Alfa Índia 02. Time autorizado, táxi.